Quem gosta de trabalhar 8 horas por dia aí e ganhar R$200 por mês? Porra nenhuma! Quem é que aguenta aí ser escravo do sistema? Porra nenhuma! Quem é que abaixa a cabeça pro patrão aqui? Porra nenhuma, véi! Até quando você vai ser escravo? Vai tomar no cu! Escravo no capitalismo! Quem não é burguês é escravo! Escravo! Mercado de trabalho! Não pode de mercadoria. Aqui é o capital. Aí, só Tovinho aqui. Vai, Tovinho. Não pode de mercadoria. Não passo de mercadoria.